Olá, aqui é o Judeu Ateu. Aqui é o Gustavo Bocha. Aqui é o Iso. Aqui é o Luke. E eu sou Estranha. E este é mais um Mangá ao Quadrado. Maravilha, todo mundo, tudo bem com vocês? Sim, tudo bom? Passaram meia semana? Opa, passamos. Todos sejam muito bem-vindos, então, a mais um episódio do Mangá ao Quadrado, revisitando aqui um quadro clássico do programa. Não sei se clássico é a melhor palavra, mas é um tema recorrente agora do podcast, que é o famoso Tribunal, um quadro no qual a gente junta várias pessoas com opiniões diversas, de mangás. Eu acho que até agora todos foram em andamento, né, de alguma forma. A gente já falou de One Piece e Boku no Hero Academia, foram só esses dois, será? Acho que foi, né? O original do Tocast foi de Death Note. Mas era outro programa, basicamente. A gente só teve o mesmo E o formato era diferente. Sim, a gente chama aqui de tribunal, mas na verdade a gente só conversa sobre. Exatamente, é basicamente... As pessoas têm opiniões diversas sobre como está o mangá hoje em dia, se... ainda vale a pena continuar lendo, se ele tem futuro, se ele não tem futuro, se tem salvação, se nem precisa salvar porque tá ótimo. Tanto One Piece quanto Boku no Hero e agora Haikyuu, né? São mangás que divergem as opiniões. A gente vai vir aqui conversar sobre, ver se... Nunca tem um resultado esse tribunal, né? Porque todo mundo é orgulhoso demais pra ceder, né? Uhum. Mas a gente vai ver se vale a pena continuar lendo Haikyuu ou não ainda hoje em dia. Um dia os editores vão vir o tribunal e cancelar com base neles. Só tem que ficar um pouco mais popular o podcast. Tá chegando lá. Eu posso já fazer uma proposta diferente pro começo? Uhum. Porque sempre que a gente começa tribunal, normalmente a primeira coisa que a gente fala é qual que é a sua história, qual que é a sua opinião sobre o mangá em questão, né? Tipo, normalmente, que lado você tá? A gente sempre pergunta isso. Só que eu acho que Haikyuu, nós cinco aqui participando, já falamos tanto uns com os outros sobre isso que eu acho que devia ser nós apresentando as outras pessoas. Ok, gostei. Então tá. vamos fazer como que organiza isso? Não, todo mundo pode apresentar uma pessoa, só a própria pessoa que não se apresenta. Ok, todo mundo vai dar uma geralzão da opinião da pessoa, é isso? Isso aí. Ok, beleza. Eu quer saber, eu me ofereço como cobaia. Qual vocês acham que é a minha opinião contemporânea sobre Haikyuu? Você começou a ceder pros defeitos de Haikyuu muito recentemente. É. Anteontem, assim. Muito pouco tempo, teve uns dois capítulos decentes, aí você já falou que ama esse lugar de novo. Foi basicamente isso que aconteceu. O Judeu, ele tem um caso de amor real com o Haikyuu. Tipo, ele gosta muito. É um mangá que ele tem um carinho, ele viu crescer, ele acompanhou nos altos e baixos, e por isso ele guarda no coração, num lugar especial. Uhum. E, portanto, ele acaba fazendo um pouquinho de vista grossa pra quando, tipo, tá ruim, mas aí ele não admite que tá ruim. Ele fala, não tá tão bom. Ele sempre dá uma diminuída. E ele ainda tem... Eu lembro do ano inteiro que ele ficava repetindo porque tinha que se convencer que Haikyuu ainda era um mangá bom. Quando ele... Claramente não estava um mangá bom. É o novo Naruto do Judeu. É o novo Naruto. Beleza. Ok, vamos saber que é assim que vocês me enxergam. Ótimo. Relaxa, você vai ter espaço para fazer isso com todo o resto agora. O Luke, vamos pro lado oposto agora, talvez. Não, acho que o lado oposto é o Iso, né? Nossa, com certeza é o Iso. O Iso odeia esportes, então ele odeia Haikyuu. Esse é o argumento dele. Não vai muito mais profundo do que isso. A gente vai ver isso durante as coisas. Vai sim, Iso... ele odeia esportes com bola. O Iso, ele odeia o conceito de alguém se dedicar a uma competição esportiva. Eu acho que isso não... Isso é verdade, mas eu acho que isso é simplificar muita coisa, considerando que tem outro mangá de esporte na Shonen Jump atual que o Iso está extremamente adorando. Então, eu acho porque, que tem como ver. Esse mangá é de luta, então tem que ter lutinha pro Iso gostar disso. Mas para isso. Mas na verdade, não. Ó, a questão do Iso é que ele diz que precisa ter stakes na jogada, tem que ter um objetivo claro que seja muito mais interessante e complexo dos personagens do que só, ah, eu quero ganhar. E aí, como o Haikyuu, ele abraça o conceito de esporte de forma bem comum, né, nesse sentido, acaba caindo no desgosto dele. É. Mas é, no geral, isso, acho que todo mundo aqui tem alguma época que, no mínimo, gostou bastante de Haikyuu, lá no, por volta dos capítulos 100 e tal. O Izu não tem. É, acho que até a pessoa que, sei lá, odeia o Haikyuu hoje em dia, o pessoal costuma falar, ah, pô, pelo menos aquela época lá do Yamaguchi, sabe? Pô, uhum. Quando o Yamaguchi erra, puta que pariu, que mangá, né? Mas não, eu nunca, nem nessa época, todo mundo, a gente acompanhou o Izu lendo, né? Ele leu bem tarde, acho que foi o quê? Nos últimos três meses? Nos últimos 3 meses. É. E todo mundo ficava na expectativa, porra, será que agora que o Izu vai gostar? E nunca aconteceu. Próximo, Bosha. O Bosha é um caso curioso. Bosha foi o primeiro a pular do bonde. Foi. Como eu nunca entrei no bonde, pode dizer que todo mundo no dia abandonou o bonde Haikyuu, mas o Bosha pulou muito cedo. No meu caso, é o jogo do Shiratorizawa. O Bosha, ele já nasceu... Ele começou, ele leu um capítulo de Haikyuu e já falou assim, ah, Shield é melhor. Foi não, a primeira coisa que ele pensou. Nesse programa. É que é importante. Vocês sabem que o Bosha é um digníssimo tsundere, na real. O Bosha fala mal, mas eu sei que ele ama Haikyuu, assim, no fundo. Ele gosta de Haikyuu. Nunca na sua vida você vai tirar isso dele. Por nada. Mas ele gosta, eu sei disso. Ele não odeia aqui do jeito que ele fala, mas... Não, acho que começou como meme e foi ficando progressivamente mais verdade. O quanto ele se incomoda com a Haikyuu. Exatamente, ele falava pra provocar. A máscara virou real. É, ele falava pra provocar, mas ele falou tanto que já era tarde demais. Luke, porque eu quero dar o truque de volta aqui com ele. O Luke é quem tá mais magoado com o Haikyuu. O Luke, ele porque... se sente muito traído. O Bosha afobou em odiar Haikyuu, o judeu estranho colocaram o benefício da dúvida, o Luke só quebrou o coração dele. A série quebrou o coração dele completamente. E é irremendável. Tipo, não tem mais nada que o mangá vai fazer que ele vai... Ah, ok, vai, voltou a ficar bom esse mangá. Tipo, não, eu já desisti do Luke. E, tipo, ele não vai parar de ler, claro. Então esse mangá só vai decepcionar ele até o final. Não é que em nenhum momento ele vai ficar... Ah, valeu a pena esse arco. Não sei. Eu ainda tô decepcionado. Ainda tô com o coração quebrado mesmo. Eu tenho uma historinha pra contar que eu acho relevante. Que eu tinha começado a ler esse mangá, eu dropei lá no comecinho. Não dropei, tipo, só não continuei lendo. Eu voltei a ler ele na época que o Bosch e o Judeu estavam discutindo... A gente já tá falando com spoiler? Esse programa tem spoiler, pronto, avisamos. Que o Bosch e o Judeu estavam discutindo muito sério todo o capítulo se o Karasuno ia perder ou ganhar o jogo contra o Shiratorizawa. E eu queria muito entrar nessa conversa. Aí eu fui, maratonei o mangá pra chegar nesse jogo. No final, o Bosch tava certo. E eu acho que começou aí. A gente vai chegar nesse ponto de virada. Vamos chegar. Eu nem concordo que é aí que vira, mas vamos chegar. Não. E por último, temos aqui o estranho, que é... Se é uma dúvida pra mim, estranho, vou falar a verdade. Você talvez, todo mundo aqui, ser o mais... Sensato não é a palavra, porque eu sou o mais sensato. Eu estava ativamente pensando, eu sou sensato. Ele vai falar que eu sou sensato. Você é o mais centrista, ok? Você conseguiu transformar isso em algo negativo. Eu acho que o estranho é a pessoa menos empolgada com... E não só com o Haikyuu, eu acho que ele é muito blasé com a leitura dele de mangás, no geral. É raro você ver o muito empolgado ou muito puto com alguma coisa. A coisa tem que ser realmente marcante pra ele. E Haikyuu não acabou tipo só caindo pro que ele não fica puto, ele só não tá naquele estado que ele pensa, não ficou fanboy que nem o judeu pra... Ainda fingir que o mangá tá na sua melhor fase. Ele também não é o Luke que, tipo, se sai um capítulo bom, ele fala, esse capítulo foi bom. Não fica, que decepção. Eu admito quando é bom, ok. Beleza, todo mundo aqui, esse exercício foi bom. Tá todo mundo aqui nos seus devidos lugares situados na escala. Não tem muito uma escala, talvez, nesse episódio. Tá todo mundo meio que jogado pra um... cada canto, todo mundo tem uma experiência bem pessoal com o mangá. Então a gente vai tentar conversar aqui um pouquinho sobre o tribunal, né? Se vale a pena ou não continuar lendo Haikyuu. Vamos começar, então, uma pergunta meio geral sobre Haikyuu, que é... Eu acho que os outros programas eu comecei assim também, perguntando... Vocês recomendariam alguém a começar a ler Haikyuu hoje em dia? Sim. Nossa. Não. Sim, com aquela coisa. Eu gosto de recomendar de uma forma mais certeira. Então, eu acho que saber um pouco mais da pessoa para saber. Mas, de forma geral, se alguém tem alguma experiência com mangá de esporte, por exemplo, eu recomendaria. Se a pessoa gosta de mangá de esporte, eu recomendaria Haikyuu também. É. Uma história pessoal é que vocês dois recomendaram Haikyuu faz 4 meses. Então, mas aí, por isso... Eu não fui eu. Agora que eu já revi essa questão. Eu recomendaria o anime de Haikyuu. Talvez o anime seja melhor. Eu acho que talvez eu recomendasse pra alguém que gosta do gênero de mangá de esporte, mas eu teria várias outras coisas pra falar pra pessoa ler antes, basicamente. Não. Ok. Daí vem uma pergunta um pouquinho mais difícil que tá conectada, que é, vale a pena continuar lendo Haikyuu hoje em dia? É uma pergunta de One Piece, porque todo mundo continua lendo One Piece, então, só porque você ainda, a gente supõe aqui que todo mundo aqui é meio que viciado na leitura, só porque a gente ainda tá lendo, não quer dizer que vale a pena ler. Vocês acham que vale a pena continuar lendo Haikyuu hoje em dia? É que nós é 5 otários, na verdade. Exato. A gente tá lendo, sei lá, Samurai 8, porque a gente é trouxa. Soma até o final. É, o Soma até o último capítulo, todo mundo lá, animadão, falando mal todos os dias. É. Ok, não, nessa resposta eu acho que, frameando a pergunta dessa forma, eu acho que não. Porque o Judeu tá certo. Eu não vejo perspectiva de melhora, justamente porque Haikyuu tá no momento mais relevante de um mangá de esporte, sabe? Que é o nacional. Eu acho que não é um momento que você pensa, a parte boa vai vir ainda. Eu não tenho expectativas futuras. Eu acho que o principal problema é que o futuro de Haikyuu é nebuloso demais. Não existe um futuro próximo. Isso também é preocupante. O ponto de Haikyuu que eu acho que foi um grande divisor de águas de opinião, que foi a perspectiva de um trabalho a longo prazo, de talvez um time skip, talvez uma evolução de personagens a mais longo prazo, rotacionando o casting e tal. Essa perspectiva durou muito tempo. E agora a gente tá num ponto que não tem como, sabe? Tipo, não vai ter isso. Então a gente tem que se conformar que a história não vai ter isso. Não tendo isso, o que ela pode me oferecer então? E eu acho que ela pode oferecer cenas bonitas, porque continua atento sempre, boas cenas, uns quadramentos de impacto e tal. E é isso. Os personagens já estão bem encaminhados. Tem um problema, eu acho que... Haikyuu Shakunin, eu acho que ainda pode ter isso. E o problema é que é tarde demais pra ter isso. Eu penso que se o mangá fizesse timeskip, fizesse tudo mais, ele já tá no capítulo 350. Ele vai ter que reformular ele muito tarde. Eu não sei se é uma boa ideia essa altura. Não, eu acho que não tem nem perspectiva disso. Tipo, todas as flags necessárias pra, tipo, se for acontecer, tem que ser agora. Aí não foi. Aí não foi assim, não, ainda dá. Não foi. Não, ainda tem o restinho de... Não, aí não vai mais. Não tem como mais. Não, eu não gostaria de um... se bem que... Bom, não sei o quanto a gente tá desvirtuando ou não da conversa, mas se bem que se o mangá fizesse um a la Diane Wace e encerrasse e aí fizesse Haikyuu Second Year, talvez é uma solução pro mangá, mas eu não gostaria disso. Pra mim, eu tô no time contigo nessa, estranho pra mim. Acabou a perspectiva de tipo, um time skip, que a experiência foi exata essa que você descreveu, que tipo, quem sabe agora, e nunca foi, e agora tá tarde demais pra acontecer mesmo. Mas agora problema, é onde tá mais possível de acontecer. Agora não tá nada possível. Então, é que eu acho que tem umas flags estranhas, tipo, se você pensar puramente fora de contexto, o autor tem dado umas flags meio... Eles vão perder esse jogo. É só curioso. Mas ele dá essa flag sempre. Não, mas... Sim, é justamente o que causou... Olha, eu como uma pessoa que vence. Eu acho que o grande problema de Haikyuu é que ele tá na Shonen Jump. E a Shonen Jump, ele tem essa busca pelo conceito de vitória, como para esforço e vitória, faz parte. E aí, depois que não aconteceu esse time skip, eu parei pra pensar, e não me ocorreu nenhum mangá da Shonen Jump de esporte que eu lembro de um time skip. Normalmente é, tipo, é a última chance, e realmente é a última chance. Ah, Ricardo no gol. Não sei quanto você considera sumou. Ricardo no gol de esporte, mas... É diferente, mas eu acho que o ponto... E o que é um problema pro professor de Haikyuu, já tirando essa coisa de vai ter um time skip ou não, é que o mangá meio que já resolveu um dos conflitos principais dele, e meio que... Ele não tem outro rival com a mesma carga dramática nem de longe, sabe? Não tem um jogo que você sente que vai ter o mesmo valor narrativo. Então cria essa nebulosidade. Do que o Nekoma, né? É. É, não, depois do Nekoma é até meio absurdo o mangá continuar. E o problema é que até o Nekoma ele veio num time meio errado. Sim. Sabe? O jogo com outros gêmeos foi muito errado num timing onde a gente achou aquilo como algo que a gente deveria se importar, sabe? Eu acho que o grande problema de Haikyuu foi muito de achar o timing de importância dos acontecimentos, sabe? Sim. O mangá não conseguiu construir um outro time rival relevante bastante pra dar continuidade, sabe? Eu acho que o problema não deveria ser esse. Porque pega a Island Dunk. Island Dunk, que é universalmente aceito, como até o Izu gosta. Ele, no torneio dos nacionais, são times que a gente não conhecia. Literalmente, times que não conhecíamos. Sim, inclusive, sim, a final é contra um time que foi apresentado pra ser a final, só. Tipo, ele não existia até falarem, vai ter esse jogo agora. Uhum. Então, eu acho que o problema não é que não foi criado ou preparado um time antes. Eu acho que esse não deveria ser o problema. Eu acho que o problema é como esse time é desenvolvido durante o jogo e qual é a importância desse time em relação ao Nekoma. Sim, sim. Eu acho que não é necessariamente a construção prévia, mas é também tipo o contexto da partida em si, sabe? Isso. Sim, sim. Acho que a Haikyuu não constrói bem a rivalidade que floresce durante o jogo. As mesmas rivalidades sempre tiveram muito plantadas antes do jogo começar, que quando o jogo começasse ia ser grande. É. Mas nunca aquela que floresce depois que a partida começa. Ou até o valor da partida pro time, independente de qual fosse o time. Afinal, o Island Dunk é muito construída de uma forma... Que não importa qual time estivesse enfrentando, mais ou menos, sabe? Você sente aquele drama. Ah, não, eu vou além, talvez. Eu digo que é uma falta de capacidade do autor mesmo de conseguir construir um time durante a partida. Porque esse jogo dos gêmeos, que eu acho que é universalmente o pior do mangá, talvez... É, apesar de eu ter momentos que eu gosto dele. Certamente. O cara meio que fez a receita Slam Dunk, o último jogo ali. De tipo, ir um personagem por vez, construir eles, fazer um arquinho, colocar meio que um combate entre os jogadores e tudo mais. Só que, tipo, ele não conseguiu. Por isso que ficou tão grande assim. Porque por isso que durou fucking 5 volumes, que nem o último jogo de Slam Dunk dura 5 volumes, né? Então, esse mim, jogo dura mais do que o jogo seguinte, Jaikyu. Que era o do Nekoma. Que é o do Nekoma, é. Que deveria ser mais importante. Mas eu tenho uma perspectiva de que o problema pra mim não é que ele não desenvolve os adversários. Porque eu acho que ele desenvolve. Durante a partida você passa a aprender. Você aprende quem são os personagens, qual é o desafio que eles estão propondo, qual que é o estilo daquele time. Mas eu acho que o problema é que ele não consegue amarrar isso com os desenvolvimentos necessários pro Nekoma. Nekoma não. Carazo, Nekoma outra vez também, né? Falei errado outra vez também, agora que eu percebi. Sim. Porque quando a gente, eu penso, o Zé Landank, eu acho que é um bom exemplo, porque tipo, ele é um primor nesse sentido. E quando você pensa nas partidas, você consegue lembrar tipo, qual era o drama daquela partida? O que estava rolando naquela partida que era um drama a ser superado? E nem sempre era para todos os personagens. Às vezes, cada personagem tinha um drama mais em escala maior ou menor. Mas a gente sabe que existia algum drama e que ele precisava ser superado para aquele time vencer. E nos casos dos jogos de Haikyuu, a impressão que dá é que eles têm essa dificuldade e eles vencem só tentando mais, sabe? Não, sim. Não é não verdade parece isso. Que tem. É difícil ter alguma coisa que é... O que eles estão enfrentando, sabe? Eles têm que sei lá, eu penso no caso do Mitsui, na última partida de Slam Dunk, que ele tá, todo o rolê dele é que ele tem que vencer a fadiga dele. E ele não consegue vencer a fadiga, mas aí ele entra num frenesi e tal. O que que precisava se superar no jogo contra os gêmeos? O que que precisava ser feito? Jogar mais. Não. Se você quer conversar uns detalhes, eu tenho aqui, por exemplo, o Nishinoya e esse negócio dele não conseguir defender pra cima, né? Tinha todo aquele negócio. Tinha o próprio desenvolvimento do Hinata de conseguir defender no geral. Tinha coisas a serem desenvolvidas ali. Eu não sei qual é o problema desse jogo. Eu acho que o problema, na verdade, Judeu, você tá conseguindo citar várias coisas e elas não estão coesas dentro daquele jogo. Eu lembro que a gente reclamava que toda hora, todo capítulo, o autor construía uma narrativa diferente para justificar o drama daquele capítulo, sabe? Não era... Esse ele é um problema, tirava talvez. Muita coisa. Esse é um bom ponto, talvez. Esse é um ponto que eu tô disposto a concordar. Que Haikyuu, ele é muito bom em capítulos fechados. Ele é muito eu bom. Eu não disse isso. Não, não disse isso, mas eu gosto como... Mas eu gosto como o Judeu pegou uma crítica do Luke, falou, eu concordo e distorceu no elogio. Mas, tipo, meio que... Pode ser, tipo... Isso pode acabar jogando contra ele, e talvez esse jogo dos gêmeos aí meio que seja isso, sabe? Ah, todo o capítulo tinha que ter um começo e meio fim muito bem amarrado naquele capítulo, sabe? Uhum. E, tipo, às vezes não dava pra. Mas é meio que isso que eu tava. É meio que isso que eu tava tentando puxar quando eu disse de não ter um drama do capítulo. Porque é 200 dramas, sabe? Tipo, o mesmo personagem, ele tá passando por... O Hinata, ele tem que aprender a recepcionar, ele tem que aprender a fazer um saque bom, ele tem que aprender a receber um saque bom, ele tem que fazer um corte bom, ele tem que desviar do bloqueio, ele tem que bloquear. Tipo, todos esses dramas estão na mesma partida. Sabe? Tipo, foca em uma coisa. Finge que o resto ele tá fazendo ok e mostra pra gente que, ó, ele tá com problema no bloqueio, sei lá. Mas não, nunca é simples assim. Uma maneira que o Estranho tá querendo dizer é que, como cada capítulo é a própria história, o jogo não devia ser tão longo e ter 200 capítulos, que aí você fica com 200 histórias. Sim. É uma narrativa que funcionava melhor nos jogos curtos, que era antes nacionais, que o jogo não tinha 100 capítulos. Aí funcionava esse tipo de narrativa. Exatamente. E a gente começou a perceber esse problema, inclusive, em Shira Torizawa, que foi um jogo que foi conhecidamente longo. É, foi, mas no final não era. É. Não, ele era um jogo importante, você consegue reconhecer que existe a possibilidade de diversos elementos serem jogados naquele jogo, porque você reconhece a importância. O jogo dos gêmeos é meio de campeonato, tipo, não é nenhum time que a gente conhecia, não tem pra que jogar tudo. E metade daqueles problemas estão sendo jogados de novo. Olha o Asahi sendo usado de novo, com o mesmo problema que teve naquele jogo. Não, toda vez. Com o exato drama que ele foi introduzido como personagem. O Shira Torizawa foi... É o único jogo que eu ativamente elogiei enquanto li a Haikyuu. Eu falei, não, agora eu tô gostando mesmo. E foi justamente porque eu senti que era um jogo inteiro que girava em torno de um único assunto. Que eu não tava sentindo isso antes ou depois do mangá. E tem esse estilo absurdamente oposto aos ideais do Karasu, representado nesse um jogador que dava o Mega Saque. Eu esqueci o nome de todos os personagens de Haikyuu, principalmente os dos jogos mais antigos. Eu senti que tinha um grande tema que conectava a partida inteira, que eu raramente senti nos jogos posteriores, que tinha muito drama individual, mas não tinha uma unidade de todos os personagens se posicionando sobre o mesmo assunto. Sim. E eu gostei disso no Shira Torizawa, achei isso. É o que me tornou meu jogo favorito, inclusive. Inclusive, eu queria puxar isso. O jogo seguinte, eu acho que todo mundo vai concordar que é um jogo melhor do que o do James, que é o jogo contra o Nekoma. Ele meio que... Ele começa tendo problemas parecidos com o jogo dos gêmeos, mas o autor meio que recoloca isso nos trilhos pra juntar nesse tema bastante específico, que é fazer o Kema começar a gostar de voleibol, sabe? Fazer essa... Transformar o jogo nessa forma de apresentar o valor do voleibol. E essa parte funciona. É que o jogo acaba não sendo tão focado quanto outros jogos que foram, como do Shira Torizawa. Mas quando ele se foca, de fato, quando ele dedica a reta final do jogo a isso, é uma parte aí que eu realmente... Parecia o Haikyuu de antigamente. É, o mangá ele costuma ficar melhor quando ele foca. Tipo, sei lá, é meio óbvio talvez falar isso. Mas é que, por exemplo, os últimos dois capítulos, datando aqui um pouco o podcast, mas que foi do Asahi exclusivamente, quase, foram bons capítulos. Eu gostei deles, sabe? No meio desse jogo que tá bem mais ou menos. Então, eu não sei. Às vezes falta só foco em alguns capítulos. O dos gêmeos, realmente, era muita coisa. Lembra até One Piece, sabe? Tipo, aqueles arcos de One Piece. disso, que o cara, mil plots ao mesmo tempo ali. Desculpa, foi gratuito isso, desculpa. Todos os defeitos da Bird Cage você encontra no jogo contra o Gênesis, todos. Mas eu acho que esse problema de... Eu acho que o problema talvez seja essa questão de falta de foco mesmo. Tipo, de ter uma grande história sendo contada naquela partida. Pode-se ter casos menores, mas tipo, tem que ter, pra mim, pelo menos, precisaria ter algo que amarrasse e que desse um senso de propósito para aquela partida. Porque o problema não é ele ser assim, tipo, meio que desconexo. Mas se eu termino e aí vem um outro que também é desconexo, para mim eu só tô, tipo, repetindo. Eu tô repetindo as mesmas partidas. Não tô... São partidas diferentes, mas os dramas são sempre meio parecidos, a conclusão é sempre meio mais ou menos parecida. Os dramas voltam na partida seguinte. Esse caso do Asahi, para mim, é um absurdo. Parece que, tipo, ele não supera nunca isso, sabe? Não, é diferente. Eu tô disposto a defender isso. É diferente, mas não é o suficiente, sabe? Eu acho que é, sim. Porque eu tô pensando aqui, porque eu tô meio que criticando mais do que qualquer outra coisa aqui. Eu tô tentando me perguntar o que me prende ainda a Haikyuu. Eu acho que mesmo em todos esses piores jogos, o GM ou o de agora, sempre tem pelo menos um tema bom. E a partida acaba ficando ruim, porque ele quer colocar mais 30 temas. Que nem a de agora, ela começou... Eu achei que ia ser mais parecida com a do Nekoma, que ele conseguiu focar em um tema só. Que é esse negócio aí do Hinata, descobrir que o ídolo dele ali não é ninguém hoje em dia. E aí tem esse cara que é melhor do que ele em tudo. Parecia um desenvolvimento interessante. Mas aí ele começou a enfiar uns caras aí, whatever. Esse cara aí que é bom no bloqueio. Eu não quero saber desse cara, mano. Tipo, foca o que você prometeu aí no começo do jogo, que é inclusive, interessante mesmo. Eu fiquei frustradão com como encontrar o Little Giant. Não tá sendo um grande big deal pra esse jogo. Eu acho que já tá sendo muito maior. Sobre isso. Porra, vai se fuder nada até agora. Poderia ser vários dramas em volta disso, né? Porque existe todo esse. E eu acho que. Bom, datando também novamente esse podcast, eu acho que talvez vá ser feito ainda. O problema é que tá fazendo um monte de outras coisas antes. Esse que é o problema. Exatamente, né? Exatamente. Eu acho que aí. Faz um fio narrativo. Faz um fio narrativo e começa nessa história e começa a apresentar outros dramas em paralelo, mas vai levando essa história aos poucos e fecha ela no final. E não, tipo, planta essa ideia e aí vai tratar um outro drama. Tipo, não, agora o drama é que a floresta é muito fechada. Porra, tipo, é um muro de novo, sabe? É o Nekoma de novo. O Nekoma é defesa. Tipo, todos os times é defesa. Todos os times é isso. No jogo dos gêmeos foi a mesma coisa pra mim. Eu quero apontar falar. Um negócio. É diferente do que a gente tá comentando, mas eu acho relevante, não é o principal. Eu acho que o autor não tá sabendo lidar muito bem com a parte mecânica do mangá de esporte, sabe? Que é o jogo em si. Eu tava comentando com o Bocha. Ele sempre aponta, não, olha, o cara não tá sofrendo, eles não estão muito mal na parte. Aí você vê o placar, ele tem empatado o jogo. E você não viu eles tudo uma vez na partida sequer. E tipo, quando tá terminando, quando você vê que eles estão, sei lá, 7 pontos atrás, você sabe como que vai terminar. Você sabe qual é o caminho que o jogo vai seguir. Talvez seja um problema do esporte e retratar ele em mangás mesmo. Eu discordo disso. O jogo mantém pra mim dúvida, mesmo até hoje em dia. Tipo, eu não sei quem é que vai ganhar cada 7 nunca. É, o 7 não, mas a partida hoje eu sei. Acho que o problema é mais, tipo, eu sei como que vai acontecer, sabe? Esse, tipo, eu acho que tem pouca variedade nesse aspecto da partida. Eu sinto que eu vejo as mesmas jogadas, os mesmos processos. E eu acho que o 7 tem um problema que, a menos que, não sei, é o primeiro jogo que eu tô nos atuais, não sabendo se o cara vai ou não ganhar. Mas é sempre assim, se o cara só perder o primeiro set, o segundo set fica tão irrelevante, porque eu sei que tem que ir pro terceiro. Também tem isso. Você realmente sente, caralho, se o cara só perder no segundo set pra esse time que nunca foi citado antes. Eu não fico pensando nisso. Eu penso, caralho, acaba logo o segundo set, o terceiro é onde importa. Onde cada ponto aí é muito da natureza, eu acho. Eu acho que tem coisas que eu acho que é um problema realmente, eu vou ser honesto, de ser um mangá de vôlei. Porque vôlei é por pontos, você não tem, tipo, um tempo pra acabar, sabe? Você sabe que alguém vai ter que chegar a 25 alguma hora. Isso tira um pouco do drama quando tá 4x4. E o autor... Quem me dera que chegasse a 25. Aí eu sei que chegando em 5, bem no Deus. Faz muito tempo que eu não vejo uma partida realmente. 25 pontos, galera. Acabou a tensão. E Haikyuu lidava com isso antigamente, não mostrando os pontos. E agora, é, exatamente. E Haikyuu mostra todo o maldito ponto do jogo. É, eu sinto que a autora... Eu não sei, uhum. Ninguém sabe. É, perdeu um pouco dessa sutileza de dar uns estirão de ponto. Uhum. Do nada, 10 pontos. Foi 10 pontos. Eles estão sofrendo, Maquel, foi 10 pontos. Não tem mais isso. E acho que isso que tá dando esse sentimento de se arrastar. Porque fazia-se isso tão bem antes, sabe? Eu acho que o grande problema do Haikyuu é que ele sabia fazer, sabe? Não, antes não é você que... via só o melhor da partida. Agora você vê a partida literalmente inteira. Você vê cada único ponto. Não é como ele deu uns estirão, mas agora ele voltou à tradição. Isso eu concordo que é uma qualidade que ele perdeu mesmo. De não dar mais os estirão de ponto. Porque é todo ponto que a gente vê. É todo ponto que a gente viu na partida dos gêmeos. Nipoma, inclusive, é um caso atípico, porque terminou no segundo set. Eu queria só continuar meu raciocínio ali de, tipo, uma temática boa aqui. É a mesma coisa dos gêmeos. Esse negócio do Renato aprender a receber um saque foi muito bom. Tá no meio de tudo aquilo, mas é muito bom. O capítulo que ele recebe e aí o Kageyama fala "nice receive", é muito bom esse capítulo. Eu sei que todo mundo aqui adora esse capítulo. Eu concordo. E realmente é um problema pra mim, porque eu acho que ele tá muito jogado no meio desse jogo, sabe? É, então. Uhum. Mas é por isso que eu ainda gosto tanto de Haikyuu, porque ainda tem, tipo, mesmo num jogo desses, tipo, tinha essa uma ideia muito boa que foi executada. Uhum. O problema é isso mesmo, que, sei lá, a gente lembra dos gêmeos, mas lembra que tinha um tipo, tinha um cara meio careca que eles queriam, que ele ficou muito tempo vendendo, que é o cara, é o segundo melhor jogador do Japão, ele é melhor do que o cara do Shiratorizawa. Tipo, teve muito capítulo desse cara, não sei se vocês lembram ou não. Que era um estrangeiro. Vagamente, assim. Mas é. Eu juro que eu não lembro desse cara. Jogo dos gêmeos? Vocês lembram que isso existiu? O jogo antes dos gêmeos? É, porque não importa. É, que tinha um cara lá do saque das luas, né? É. Ah, é verdade. Não vou defender essa ideia, Judeu, mas a sua definição de relação com Haikyuu é de um relacionamento abusivo. Te trata mal, aí vem uma vez te dá um agrado, aí você acha que ele mudou. O Judeu tá sempre disposto a perdoar Haikyuu, ele só precisa pedir desculpa. É. Não, eu acho que o mangá tem coisa a oferecer, só isso. Eu falei só pra dar uma provocada. Sim. Já que a gente tá falando mal, eu acho que a gente pode tentar dar um ossinho pro Judeu e pensar o que Haikyuu ainda tá fazendo competentemente. O Judeu distorceu o que eu falei, mas eu acho que eu concordo que constantemente, tipo... Haikyuu ainda faz capítulos decentes, sabe? Eu acho que no beat to beat de Haikyuu ainda funciona. Nem sempre, às vezes tá vindo os capítulos meio mais ou menos, mas ele ainda funciona no... Pode ser, você não sabe, uma coisa que eu gosto de Haikyuu, que tem a ver com isso, é o fato que você não sabe o que você que tá indo ver no capítulo. Tipo, você tem às vezes você tem uma ideia de pra onde ele vai, mas às vezes ele tá no meio de um drama, e justamente é uma reclamação a longo prazo, mas a curto prazo é interessante, que tipo, ele tá no meio de um drama, ele vai lá e pula pra um outro. E aí, tipo, do nada vem um capítulo do Yuki, como que chama o nome? De óculos? Tsukishima. Às vezes, tipo, do nada tá tendo um drama lá do Nishinoya. E aí, tem um capítulo do Tsukishima aqui, ó. Olha aqui, ó. Do nada. E aí você falou, interessante. Ele consegue. Você nunca tem certeza do que tá prestes a acontecer. Eu acho isso válido, interessante, mas a longo prazo pode ser problemático. Uhum. Se bem que, bom, eu tô voltando a falar mal, mas tipo. Não, calma, então quer que eu fale bem antes de mais uma coisa pra compensar? Se carrega um pouco ainda. É que ele realmente criou personagens que eu acho bastante carismáticos. Então, tem esses momentos que o capítulo volta pra eles, eu penso, ah, pô, que legal. Tipo, um capítulo do Nishinoya, ou quando o Yamaguchi entra no jogo, são sempre momentos que me deixam, tipo, pelo menos felizes de ver os personagens, sabe? Pô, pré-jogos é sempre bom. O pré-jogo é sempre bom. Tipo, os capítulos entre as interações jogos. Menores dos personagens, elas continuam boas. E por isso esse é um grande motivo da gente reclamar de jogos longos. Porque eu quero pré-jogo, eu quero pós-jogo, sabe? Essas partes eram boas. Inclusive, é impressionante pra mim que o melhor momento desde o Shiratorizawa pra cá foi o treinamento do Renata. Sim, sim. Nossa. Tipo, pra mim foi o melhor momento do mangá. Ele não é jogo, inclusive o arco inteiro é baseado na ideia de que ele não vai jogar, né? Uhum. Muito bom isso. O que eu ia falar de mal, voltando a falar mal, é que tipo, o mangá tá durando tanto, mais do que ele deveria, que até esses capítulos que antigamente eram bons e eram inesperados e era tipo um bom capítulo de começo, meio e fim, já não tá dando mais, que nem recentemente ficou muito óbvio um capítulo de um dump do Kageyama, foi o capítulo inteiro, que vai acontecer, será que eles vão pra lá, pra cá, e aí termina com um dump do Kageyama, e tipo, eu terminei de ler aquilo e eu pensei, eu já li esse capítulo, é a décima vez que eu tô lendo ele, acho que foi você que comentou, Luke, que falou que, tipo, daria pra pegar todos os quadros daquele capítulo e reconstruir um capítulo, todo o capítulo de Haikyuu até agora, né? Foi o Toji, na verdade, mas eu simpatizo com esse sentimento. Eu tenho a impressão que a autora, vou assumir que é a gênero feminino, a autora, ela às vezes, ela acha que a gente esquece que ela fez alguma coisa. Ela faz como se aquela coisa fosse, tipo, super épica, mas fala assim, não, já fez várias vezes aqui, ó. Então, tipo, esse dump. Ele fazer um dump não é um problema. O problema é você fechar um capítulo como se, tipo, caralho, olha, ele fez um dump. Não, ele fez um dump, todo mundo já viu ele fazendo antes, sabe? Não, é estrutura. Eu acho que a autora gosta demais do enquadramento e composição dela. O que, bom, ela tá certa. Ela faz umas páginas duplas da hora demais. É que ela tem que. Ela sente que ela tem que fazer essas páginas duplas pra essas coisas que a gente já viu. Quantas vezes a gente já não viu uma recepção que. Olha, eu não tava esperando que o Nishinoya fosse fazer essa recepção agora, sabe? Tipo, várias vezes. E várias vezes termina capítulo com isso, sabe? Tipo, tem uma, a primeira vez, que é porque ele põe o pé, que a gente lembra, né? Aquela cena clássica de ticando o pé. Tipo, essa é muito forte, fala, caralho, foda. Aí do nada, não, eu estou sei lá, o Asahi tá sofrendo bastante aqui. Ah, como que eu vou superar isso? Aí vem o Nishinoya e faz uma recepção bonita. E aí ela faz uma página bonita e acaba o capítulo. Eu falo, não, ok. Tipo, ele fez uma recepção, que é o que ele já faz há bastante tempo. Ela dá senso de surpresa pra algo que não deveria ser surpresa pra gente nesse ponto. O quanto eu não costumo... Eu não vou dar trégua pro mangá por causa disso, mas é só uma pergunta. O quanto vocês acham que isso é feito de... Alguém falou, virou pra ela, principalmente depois do anime, e falou, enrola isso aí, meu. Ah, bastante tem, sim. Eu já fui uma pessoa que no passado falou, tipo, ah, Jump é foda, fica mandando os autores esticar a obra, enrolar... mas hoje eu sou meio contra, que eu não sei se eu concordo que, tipo, isso existe de fato dessa forma que a gente pensava antes, de o editor chega e fala assim, não, enrola essa merda aí, tem que durar, tem que vender isso aí. Eu tenho minhas dúvidas se isso acontece. Por muito tempo foi o segundo mangá mais vendido, né? Se ia descontar Hunter x Hunter, eu acho. Talvez o próprio autor se diga isso. Ele veja o número de venda e fala, oh, eu quero manter esse conforto por muitos meses. É a vida deles ainda, é o emprego deles. Muito mais técnica do que financeira. A pessoa tá fazendo esse mangá há 6 anos. Ela não tem mais a mesma energia ou a mesma energia física ou criativa que ela tinha quando começou a obra, sabe? Essas coisas são naturais. Mas eu acho que em algum ponto deveria ter um efeito contrário de você estar mais à vontade com a sua história e ter um maior domínio dela e aí conseguir moldar ela melhor. Mas parece que com o tempo ela tá perdendo o controle do ritmo da história que ela tinha, sabe? É porque, sei lá, a gente nem tá aqui muito no tribunal. A gente só tá meio que conversando e tentando entender o que aconteceu com esse mangá. E, tipo... Uma mesa de bar. É porque ele é tão bizarro mesmo, porque parece que ela perdeu as capacidades que ela tinha e que, tipo, fazia todo mundo gostar do mangá. Tipo, a introdução dos... A arte continua locutores. Boa. A arte continua boa. A arte continua ótima. Em termos narrativos, porque, por exemplo, a introdução dos locutores, que jogada amadora que piorou o mangá em todo o aspecto possível. Sim. Até porque são os locutores mais genéricos, sabe? Não tem alguma coisa interessante neles. E são os locutores que falam, não, porque o cara Sono está perdendo de muito e tá empatado. Ah, mas nem. Mas ao mesmo tempo, que jogada de gênio de introduzir o cara do Hibe lá, como que é? O das cobras. Das cobras, como, eu adoro ele com a menininha ali. Da namorada. Essa foi uma boa ideia. É, eu gosto desse casalzinho aí. E, tipo, é muito melhor e mais interessante quando é com ele do que quando é com os locutores. Parece que até ela desistiu uns capítulos, de uns, sei lá, uns 20 capítulos pra cada ideia desses locutores, porque era muito ruim mesmo, mas, tipo, por isso que eu acho tão bizarro o que tá acontecendo com esse mangá, porque parece que perdeu umas habilidades mesmo. É bizarro, assim. Uhum. O estranho tá falando da Jump, eu acho que não é, tipo, algo direto dos editores ou direto da autora, mas acho que é uma influência do ambiente da revista, que é querer aumentar a escala da coisa constantemente, sabe? Então, tipo, o jogo tem que ser sempre maior que o outro, ou mais, tipo, com mais detalhes e mais coisas, e por isso vai acontecendo esse tipo de coisa, por isso essa repetição, porque tem que ter mais página dupla, ou mais, ser maior e mais impactante. Você acha que é um spectral creep? Em parte, sim. Eu acho que isso, e não é, tipo, algo tão consciente, é só um processo natural que muitos mangás da Jump tem, sabe? De um jogo ser... Ela acabou sobreventendo isso no jogo contra o Necom, porque é menor que o anterior. Tipo, no geral, os jogos têm sido mais detalhados e mais... com mais páginas duplas e mais coisas, eu acho. Não só menor. Sim. Menor quando contextualmente devia ter sido bem mais hypado. Sim. Menor sendo o Necoma. Sim. Eu acho que a perspectiva de ritmo... Eu conseguiria defender a teoria da conspiração de que a autora foi vetada de fazer um time skip por editores, e aí por isso ela se perdeu. Tipo, como que eu vou seguir com a história? Eu consigo pensar nessa narrativa partindo de uma boa teoria. Se ela tivesse matado, tipo, terminado o campeonato, a corrida do campeonato do Karasuno, ou antes, né, com o Shiratorizawa, ou tipo no começo, perdendo uma das primeiras partidas, sem jogar com o Nekoma, ela ia matar a participação do Kuro, que é um dos personagens mais queridos da revista. Mas eu acho que aí a solução era fazer eles perder um jogo pro Nekoma. Eu acho que esse era o caminho. Mas aí tinha que jogar o Nekoma muito pra antes. Eu não duvido que ela tinha pensado em fazer eles não irem pro Nacional nesse ano, sabe? Eu não acho impossível essa possibilidade. É possível, realmente. Se não foi isso, eu acho que talvez alguma coisa, algum dos acontecimentos seguiu por um caminho que ela não queria, e aí agora ela não tá se encontrando, sabe? Mais, sabe? Tipo, alguma coisa saiu dos trilhos que tava planejado e agora, tipo, pô, e agora? O que eu faço, sabe? Você acha que tem como o mangá voltar ao nível de qualidade que ele teve no ápice? Eu acho que dá pra melhorar. Não sei se chegar no ápice. Mas, ó, matando esse jogo, fazendo o jogo atual que eles estão contra o time do novo pequeno gigante lá. Conseguindo matar esse jogo, focando em história de enfrentamento do Hinata com esse cara, e com ele aceitar a realidade do pequeno gigante que saiu da escola e não joga mais. Tipo, trabalhando isso, eu acho que pode ser um arco legal. E indo pro próximo jogo do Bokuto, que seria com o Bokuto, e encarando que, ó, vamos pular vários capítulos, sabe? Tipo, vamos vários pontos, sabe? Vamos agilizar essa partida e fazer focado, tipo, todo o arco da história vai ser pra derrotar o Bokuto por algum motivo, sabe? Tipo, algo desse tipo. Eu acho que focando ainda dá pra fazer coisas legais. Não sei se o ápice, mas dá pra fazer coisas legais. Ah, realmente. Eu não acho que tá irremediável. Minha defesa é, eu acho que não tá irremediável. Eu também, eu tendo a concordar. Quer falar alguma coisa abaixo? Sim, eu quero apontar uns pontos importantes. Primeiro, é interessante você mencionar o novo pequeno gigante, porque o novo pequeno gigante é o Hinata, então aquele é o velho novo pequeno gigante. Que já adiciona duas contradições aí. É o novo pequeno gigante e o novíssimo pequeno gigante. Eu fico indignado em como eles são muito ruins pra inventar novo apelido pra jogador Nanico. Sendo que tem três relevantes naquela região dos fortes. Outro ponto importante é que você mencionou que o próximo jogo é contra o Bokuto. Não tem a semifinal contra a gente não sabe quem. Ai, cara. Não era contra o Bokuto? Não era final contra o Bokuto? É sério? Não, é isso mesmo. Eu acho que a semifinal é contra o Bokuto e a final é contra o time daquele cara que usa o negócio do... Não é. Isso eu tenho certeza. Eu e o Bosch, a gente tava analisando as informações que a gente tinha da tabela do torneio. E o lado do Karasuno não tem ninguém. A gente não sabe quem que eles enfrentam. Não tem informação. Eles estão do outro lado e vai enfrentar o primeiro colocado de Tóquio. O Bokuto vai enfrentar o primeiro colocado? Vai. Acho que é. Bom, dá pra fazer uma... Bom, ela não vai fazer o Bokuto perder. Não sei, eu esqueci aí que completamente. Tá. Não tinha um jogador que eles ficaram hypando no treinamento do Kageyama, é com os melhores do Japão. É, então, é o cara da máscara de gripe, que é o Exatamente, quando ele vai germofóbico lá. aparecer? Ele é Ele é do do time primeiro. do primeiro. Ele é do primeiro de Tóquio, que em teoria vai enfrentar o Bokuto na semifinal. É. Então a gente vai ter que ver um jogo sem o cara azul. Uxi. Mais um. De novo, sim, né? Puta. Olha, quer Eles saber? têm, Eu esses jogos têm concordo. gosto de coisa que o mangá não teria e o anime inventaria como filler. Como filler orgânico e bem inserido, mas. Olha, cara, quer saber? Olha, eu concordo, tá ok? O mangá não tá na melhor parte dele até agora, tá ok? A gente apontou aqui vários defeitos e tudo mais. Judeu Mas vale a Lúcio. pena ainda, cara. Tá ok, cara? Vale a pena. Tipo, é um mangá que vale a pena ainda. Ele tem excelentes capítulos ainda, sabe? Mano, esses dois capítulos que teve agora do Asahi é melhor do que qualquer coisa que apareceu em, sei lá, Shield 21 aí que vocês Olha gostam. só, É você que falou pra gente não falar disso. E é agressivo. Eu não iria por esse caminho de argumentação. Também. Tá ok, foi gratuito, foi gratuito. Mas Mas, tipo. ó, eu concordo que eu acho que vale a pena acompanhar. Eu, se É, você me claro. perguntasse, tipo, acabou Haikyuu agora, do jeito que é, e alguém falasse, falaria pra alguém ler do zero, eu tinha que avaliar. Agora, se é Não, pra, tipo, alcançar sim, os claro que atuais sim. e acompanhar os capítulos, eu diria que sim, faz Eu sentido. acho que o problema é que Haikyuu não acabou ainda. Então, tipo, a gente tá no capítulo 350, você fala, Haikyuu vale a pena? Talvez. O problema é que o mangá não acabou. E a gente não sabe quando ele vai acabar. E se ele não melhorar, cada capítulo a mais fica mais difícil eu falar que Haikyuu vale a pena. O benefício da dúvida, assim, não dropa agora, Haikyuu, se você curtiu até uma parte, mas não tá numa fase boa pra você, não. Vou pegar esse mangá do zero e ver qual é a dele. Se ele vale esse hype todo aqui. Que isso vai te Concordo, broxar, concordo. honestamente. Concordo. Até porque eu acho que a essa altura o hype do Haikyuu já caiu bastante. Se alguém me perguntar, vale a pena ler hoje em dia, eu ia falar, ah, tá num momento meio baixo agora, mas eu acho que vale a pena. Porque, Na tipo, própria ainda tem Jump. momentos excelentes. Pegou o último lugar recentemente no toque. Tá perigoso O pra ele. quê? É? Não, É. último, bota cinco. Não tá perigoso pra ele, nem de longe. Ele só pegou o último lugar na toque, mas não tá perigoso pra Não, Haikyuu. foi o último lugar simbólico, né? Tipo, era abaixo dos que já Sim. seriam cancelados, né? Umas paradas acima dos que Sim, seriam sim. cancelados. Não foi tipo o último literal, mas foi lá Nossa, eu não sabia que tava Foi, tão ruim não assim, foi não, na dead Tóquio. last. É, então. As vendas É, começaram a cair, mas não cair para níveis perigosos. Mas caíram. sim. Uhum. Também. É, Haikyuu não é mais o segundo mangá mais vendido da Jump. Mas esse é Quem mérito que dos é? outros, não vale a pena a comparação. É Boku no Hero? Boku no Hero Agora. e Neverland tá no processo. Sim. Ah, Não, ok. Neverland já passou. Mas eu gostei que a gente teve um pequeno momento que aqui nesse podcast que representa como é a experiência de ler Haikyuu, que é a gente. Caralho, o que que ele vai enfrentar agora na semifinal, se ele ganhar? Tipo, esse é um tipo de experiência que é realmente é verdade, né? O que vai acontecer? Vocês falaram de que o primeiro lugar de Tóquio vai enfrentar o Bokuto. Agora eu não tenho certeza quantos dois vai ganhar. Não tenho mais essa certeza. Às vezes Exato. a autora faz disso e eu gosto dessa incerteza. Por É. alguns capítulos, nos primeiros capítulos, eu quis acreditar que o time do Bokuto não ia ganhar a partida anterior deles, que foi contra aquele cara com o cabelo estiloso lá, com corte do Acho que você Ariel, cabeleireiro. passou. Sim. Acho que teve uma prévia da partida do Bokuto que o estranho falou alguma coisa do tipo. Ai, nossa, eu não, não, eles não vão perder essa partida, né? Olha a cara desse time. Eles É. parecem muito genéricos. Teve, eu lembro. Não, mas isso foi mais. Mas depois ele começou a construir que, tipo, esse cara tinha algo a provar. E aí começou a construir isso no capítulo, sabe? Do, pô, Não, ele no sempre geral. tá na sombra dos outros, e ele tem que se provar. Aí eu falei, agora aí, ó, prova esse cara aí, porra. Olha aí. No geral, eu concordo. Mas, por outro lado, tem um negócio. Eu tava comentando com o Bosch, relacionado àquela coisa do Little Giant antigo. Que o autor, a autora, sei lá. Ele gosta de ser subversivo fazendo mangá de Haikyuu. E às vezes essa coisa não dá certo. E é o que, para mim, aconteceu nessa cena do Little Giant. Que foi meio que falar. Ah, então, Hinata não se importou. E esse não se importar acabou sendo uma subversão que atrapalhou a história? Não, eu não concordo. Ele criou. Porque o jogo não terminou ainda, mas para mim, esse capítulo que ele não se importou foi tipo um capítulo terminado, um ponto de interrogação que não foi resolvido até agora, né? Tipo, eu não sei o Exato. que ele Importou quer até fazer agora. ali. Ele tá no meio do jogo. já deveria estar pesando nele. Não, eu critiquei isso. Eu critiquei. Eu acho que é uma crítica. Mas o capítulo em si eu achei bom. Exato. É que é uma subversão que ela não rendeu. Não é uma subversão. É uma, uma dúvida no arco do personagem. Por que seria? Porque você criar uma. Você quer ter esse objetivo do personagem que tá lá introduzido desde o capítulo 1, ele encontrar e pensar, tudo bem, é isso aí, eu acho bastante, não seria o processo natural da coisa. Então, ok, não, mas quero aproveitar, deixa pra cuspir em Haikyuu e falar que isso é derivado de outro problema, que é o Hinata não ter nada que conecte ele ao vôlei, além do Little Giant, o que faz a gente colocar muita pressão nos próximos capítulos e ser muito bem conduzido. Porque ele é uma pessoa que a única coisa que fez ele pensar em jogar futebol é um dia eu vi o Little Giant. E ele é tudo que me faz amar esse esporte. E aí quando ele encontra o Little Giant, isso não cumpre nossas expectativas, porque elas eram exageradamente altas. É, sim. Mas tem que ver o que vai ser feito agora. Vocês estão criticando algo exatamente. Que não aconteceu ainda. O problema é que o timing já foi ruim. A gente já tá... Tem que ver o que vai acontecer ainda. Eu não vou aceitar essa crítica. Não terminou ainda. O cara pode fazer algo excepcional crítica, ainda. Essa crítica é uma crítica clássica do Izu sobre não gostar de Haikyuu, que é o fato de que é tudo voltado pro esporte, mas sem um grande propósito específico, né? Sem um grande significado para a vida dessas pessoas, fora a existência do esporte e a necessidade de vencer. Isso eu não vou comprar porque, para mim, é de esporte. Haikyuu, ele abraçou o gênero que ele pertence e tá dentro esperado. É, porque todo esse negócio... Esse aspecto tá dentro esperado. É, e todo esse negócio aí do pequeno gigante, eu imagino que a conclusão vai ser que, não importava, tipo, o Renata já sabia por um bom tempo que... E meio que inconscientemente, que é foda-se o pequeno gigante. Eu gosto de vôlei mesmo. É isso que eu tô jogando porque eu gosto do esporte, né? Eu gosto da adrenalina do negócio. Então, de alguma forma, vai chegar nisso. Ou não, ou talvez seja uma merda e não leve a nada. Mas tem que esperar pra ver, porra. Uhum. O mangá, ele é bom ainda pra mim nessa de criar dúvida. Eu lembro que quando a gente acompanhava os jogos dos gêmeos, até nesse jogo teve uns momentos que eu fiquei. Talvez eles percam. Não, nos gêmeos lá no meio eu falei assim, eles não vão perder pra esses caras bosta, que estão vendo que é fodão, e tá aí demorando demais. Depois de um momento ficou bem óbvio. Mas falhou nesse ponto. Mas enfim. Bom, conclusões com que a gente colocou isso aqui, não tem veredito, né? Esse podcast talvez é o único até agora, porque vocês pegaram um momento ruim em que o mangá não tá me empolgando muito mesmo. E eu acho que vai o ser último capítulo te empolgou? Você falou sobre feliz como faz uma semana o mangá te deixou muito feliz. Mas eu sou honesto, eu sei que o mangá tá você tá num momento ruim desde a partida dos gêmeos, né? Não é verdade, porque você teve pegou num momento ruim, num período de 2 anos aí que eu tomei o Porque depois teve o Nekoma e o Nekoma foi bom. Se o foda é que é injusto isso, porque agora tá num momento ruim, mas daqui a 30 capítulos vai estar no exato mesmo momento ruim que é esse jogo ainda. Ele não tá acabando. Pode. Não, esse jogo pode ser muito bom ainda, vocês não sabem. Que é verdade. É verdade. Eu não tô mentindo, esse jogo pode ser muito bom. Eu acho que esse jogo não pode ser muito bom. Eu acho que a conclusão do jogo pode ser muito boa. O jogo já não tem como ser muito bom. Sim, esse jogo é a mesma coisa que aconteceu com o Nekoma. Como eu já estabeleci, o jogo importa do terceiro set, a gente tá no segundo. Então eu ainda não sei qual é desse jogo. Apesar dele tá durando pra caralho. O meu problema é que eu fui honesto nesse podcast. Esse foi o meu problema. E por isso teve esse vídeo. Eu acho que esse foi tribunal fascinante, porque você vê que não teve a ordenação de posição certinha, né? Todo mundo começou a falar mal e bem, meio que espontaneamente. É. Mas eu acho que agora tem que ter uma digressão aí da gente fazer só um final de elogios que justifique por que a gente tá ainda aqui, né? Lendo Haikyuu. Se bem que algumas pessoas vão falar, eu tô lendo só porque eu quero ler tudo da Jump. Tem algumas pessoas aqui assim. Sou eu. Literalmente um. Eu fiz uma promessa de estar em uma coisa do nosso atual de toda a Jump. Isso é a única coisa que me fez não dropar no começo das nacionais. Talvez uma conclusão interessante é ser cada um. Não sei, eu ia falar pra gente apostar, talvez. Tipo, o quanto mais vocês acham que esse mangá vai durar? 2 partidas. Ou seja, 200 capítulos. 2 partidas e meia. 2 partidas e meia. É, 2 partidas e meia, né? Tem essa partida de agora. Mano, vocês são muito desonestos. Não, eu sou muito honesto. Inclusive, eu vou fazer meu fechamento aqui, aproveitar. Falei. Aproveitar pra dizer que eu continuo lendo Haikyuu. Um, porque eu geralmente continuo lendo as coisas. Dois, porque realmente eu leio de boa vontade, no geral. Capítulo que me desagrada quando é ruim mesmo, mas esses últimos capítulos da Asahi foram mais interessantes do que as outras vezes que a Asahi foi explorado. E há Concordo. coisas boas que dá pra fazer assim. Quem sabe você tenha que aturar mais 40 capítulos por coisas boas assim, mas vai ser um final de jogo melhor, pelo menos eu espero. Luke, por que você continua lendo Haikyuu? Porque o Iso falou, ele falou muito bem. Eu gostei muito do mangá por muito tempo, de verdade. Quando eu tava maratonando para chegar nos atuais, eu cheguei nos atuais, eu tava realmente super empolgado. E Haikyuu é um mangá que ele realmente tem momentos que ele faz coisas bastante diferentes e muito boas em relação a outros mangás de esporte. O arco do treinamento do Hinata é a melhor parte do mangá para mim também. Eu amo aquela parte de paixão até hoje. Eu acho um momento genial do mangá. Por mais que tenha todo. Eu não gosto da parte dos nacionais Haikyuu. Eu acho o final do jogo contra o Nekoma também muito bom. A forma com ele, qual ele retrata essa, e que eu vou discordar totalmente do Iso nessa questão, que é como o Haikyuu retrata essa Nossa. paixão pelo esporte, que nesse arco de fazer o Kenma gostar do esporte, que no final é meio que, ah, não, então ainda é só vôlei, mas se é só vôlei, ainda é importante para essas pessoas, e é o tipo de mensagem que eu acho super válida para um mangá de esporte, e eu comprei ela e eu acho muito bom. Então, é, O capítulo do Tsukishima com orgulho lá, né? Esse tipo de coisa. O Yamaguchi. Né? Enfim, Haikyuu É tem uma ótimos magia. Sempre que eu momentos. vi uma cena que me revoltava, eu jogava pra todo mundo: olha que cena ridícula. E o Luke respondia: essa é uma das minhas cenas favoritas do mangá. É impressionante. Mas é, eu acho que Haikyuu tem momentos realmente brilhantes. Eu fico genuinamente triste que ele não tá alcançando eles mais. Você, estranho, você continua lendo por quê? Eu leio, como quase tudo que eu leio, mais por inércia, mas eu não desgosto de Haikyuu. Eu gosto ainda de Haikyuu. Quando eu tenho que. É que eu ando numa fase que eu tô meio relaxado com leitura de forma geral. Então, não é incomum eu acumular 2 semanas. Então, por exemplo, eu não leio Haikyuu há 2 semanas. Eu não leio nada da Jump há 2 semanas. Tirando One Piece, que eu sou meio que obrigado, que senão eu tomo spoiler. Então você não tem a menor ideia de por que o Judô tá feliz. Não, não. Mas o ponto é que sempre que eu volto, a primeira coisa que eu leio é Haikyuu. E aí, tipo, se eu tô atrasado 3, eu leio 3 de Haikyuu. E aí os outros mangás eu vou intercalando capítulo porque eu não aguento ler tudo de uma vez. Porque, tipo, ah, puta, 3 de Boku no Hero, 3 de Neverland. Ah, e aí eu fico alternando pra não cansar. Mas aí. Eu tô ofendido. Aí já ataquei de graça. Mas o meu Um ponto dia é que tem eu que. gosto, eu ainda gosto da leitura de Haikyuu. Às vezes eu não tô satisfeito, mas acho que o processo de leitura, ele nunca é ruim. Eu nunca termino, eu nunca fico. Eu não lembro, eu lembro de capítulos que eu desgostei, mas eu não lembro de ter achado insuportável o capítulo. Tipo, nunca é insuportável. Às vezes eu só não gosto que, tipo, porra, eu li tudo isso aqui, não avançou nada, sabe? Mas o processo de leitura nunca é ruim. Não sei. Eu acho que é um mangá que ainda me agrada a leitura de forma geral. Então, por isso, eu continuo lendo e eu acho que é possível, e há brecha e há possibilidade de ter grandes momentos bons ainda. Às vezes tem, sabe? Tipo, não é algo que o mangá decaiu e não voltou nunca mais. Às vezes tem e eu acho que vai ter mais daqui pra frente, eu quero ver isso. Okay. Eu me arrependi, valeu a pena forçar todo mundo a falar bem. Gostei disso. Esse podcast foi interessante no final, porque de todos os tribunais, é meio que ninguém gosta de falar mal desse mangá, tirando isso. As pessoas, a gente gosta dele, é mais decepcionante do que qualquer outra coisa, e talvez até fascinante, porque que ele decaiu de uns tempos pra cá. Mas eu continuo lendo porque eu ainda amo ele, até os capítulos que o pessoal não gosta, eu sempre acabo achando alguma coisa que eu gosto, então pra mim é meio óbvio. Eu amo o Haikyuu, eu continuo amando ele e eu Mas tô pouco me fudendo. a gente poderia terminar apontando o maior problema, né, de Haikyuu. Que é? Que é trocar para placares eletrônicos, que aí perdeu aqueles dois personagens que. Ah, não. Nossa, A morte do melhor chip do mangá foi muito triste. A gente pode traçar a queda de qualidade de Haikyuu, que eles eram os pilares centrais de Haikyuu. Sim. Eu acho que dá para concluir que Haikyuu é um pouco que nem Naruto, que a mudança de qualidade narrativa veio de uma mudança estética também. No Shippuden, o traço mudou e o plot fica ruim. Haikyuu não mudou o traço, mas teve mudanças estéticas que marcam a fase ruim. É. Eles foram para um campo, para uma quadra muito mais tecnológica e tudo mais. É representar bem o negócio. Não lembro, eu acho que tinha um O. Essa é Boys Love Modern, na verdade, né? Nem Yaoi. Os e-mails chegam aqui no contato@aoquadrado.do e também a gente pega alguns comentários no blog aoquadrado.do. Antes de ir para a leitura destes, só alguns recadinhos gerais. Está rolando, está acontecendo muito aguardado e pedido reenquadrado de Banana Fish. Não muito pedido, né? Mas assim que a gente começou, o pessoal ficou satisfeito, né? Exato. Que tá aí, tá em voga, Banana Fish, então estamos na mesma jornada que estivemos em Achitano de Oi, vai de ponta a ponta. É, e também recadinho que na próxima semana temos o quadrinho quadrado dos três primeiros volumes de Maiara e Annabelle, que é um quadrinho nacional que é mais sequencial do que o que a gente costuma fazer no quadrinho quadrado. Essa é a primeira vez que a gente vai falar de mais de um volume. Uhum. Então, quem tem interesse, vá atrás para acompanhar com a gente isso. Foi, maravilha. Último recado, antes de ir para a leitura de comentários. Enquadrado de Vinland Saga, meu amigo. Vai ser o próximo podcast do Mangá ao Quadrado, né? Quadrinho quadrado no meio do caminho, mas o próximo vai ser Vinland Saga Guerra do Mar Báltico. Eu não sei exatamente quais são os capítulos, mas todo mundo que lê Vinland Saga sabe de que era que eu tô falando, porque os capítulos são nomeados Guerra do Mar Báltico. É, não é de agora que tá com esses nomes, é, com o nome de Guerra do Mar Báltico, já tá há bastante tempo. É. Mas então, provavelmente a gente vai comentar Vinland Saga até meio que quase num geral, desde Fireman Saga, né? Pra gente continuar no fechamento dos volumes aqui nesse arco. É, tá, ao menos comentar a ponte a gente vai precisar de alguma forma. Sim. Maravilha, vamos lá então para Slowpoke Report, a sessão em que falamos de coisas do passado, de coisas que as pessoas leram, ou comentários de coisas que não são do último programa, como é o caso do Pedro Mesquita, de 16 anos, Rio de Janeiro, que nos agradece por conhecer obras como Crawls, Vinland Saga, Dororedoro, 20th Century Boys e a Chitano Joy, que hoje são algumas de suas obras favoritas. Gostei de Crawls aí nessa lista, hein? Muito bem, Pedro. Gostei de ver. Seguindo pro caminho errado. E ele nos sugere uma mangagrafia do Boichi. Eu acho que a gente já ventilou essa ideia. Várias vezes até, eu acho. É, mas a gente olha a carreira do Boichi e não dá pra encarar não a carreira do Boichi. Ele fez umas coisas muito, muito meio bosta lá no meio. Eu lembro de ter tentado ler algumas coisas. Tipo, algumas coisas muito curtas, são muito curtas e muito bosta ao mesmo tempo. É, eu não sei se E é muita coisa também, né? Mas sei lá, talvez... É, muita coisa, mas talvez em algum nível seria interessante. Porque pô, ele começou com uns melhores... One shot da história dos mangás, provavelmente. E aí teve uma carreira de não sei quantos anos pra finalmente voltar a fazer algo que as pessoas consideram bom agora. Né? Ele tem esse abismo na carreira dele. Então, sei lá, talvez seria interessante, eu não sei. Eu fico no não sei. No último podcast a gente terminou falando que, quem é que escuta podcast no computador? E aí, pra minha surpresa, não só como as pessoas escutam um podcast no computador, como escutam a leitura de e-mails, essa é a maior surpresa, na real. Então, Júlio Estiliano, o Hermes Passeri, o Rui Carodi, todos escutam o podcast no blog pelo computador. Então, tá certo. Então, faz sentido. Se você está no computador... Precisa manter o player no site, então. Ah, sei lá. Também, faz sentido pra mim, porque se você está jogando um joguinho, alguma coisa assim, só abre o blog e põe o player ali e tá bom. Tá no mesmo fone, né? E finalizando o Slowpoke Report com o Neto, de 26 anos, que trabalha como designer gráfico e arte finalista em Ubá, Minas Gerais. Ele nos mandou um e-mail mais longo comentando que nos conheceu em 2018. Quando terminou de ler Pum Pum e precisava conversar com alguém sobre. E aí, desde então, ele acabou ouvindo todos os podcasts, quase que sequencialmente, do cast, inclusive. Pegou até uns casos curiosos, né? Como o fato de, em algum ponto, a gente falar que não é pra ler Emergency, e aí, tipo, meses depois a gente fez um podcast sobre Emergency. Eu não lembrava disso, não. Eu também não lembrava, não. É, ele cita aqui também que Pum Pum foi o primeiro mangá e que todos os outros 24 mangás que ele tem na lista dele, no My Anime List, são recomendações ou citações de programas nossos. Ele cita alguns exemplos que a gente separou aqui, ó, obras que eu li. Abara, Dead Flowers, Emergency, Omoide Manon, My Lesbian Experience with Loneliness, também Degushi, Uzumaki e Watashi wa Jina Shawase na Jikan. Ele leu também outros, mas são mais comuns aqui, esses são os mais diferentes. Casa, né? É, leu Inside Mari, leu Music of Mary, como todo mundo deveria ter feito já. Já. Ele diz o seguinte: gostaria de saber qual é a possibilidade de vocês investirem em alguns animes, porque eu também gosto muito dessa mídia e sinto falta de canais que falem dos animes undergrounds e desconhecidos que são excelentes, mas que por algum estranho motivo não ganham notoriedade. Eu tenho um podcast que eu tô há anos já colocando no cronograma. E, tipo, verdade. Sempre que chega nele, ninguém viu 12 episódios e aí a gente pula. Mas eu tenho um anime, pelo menos, que é bem desconhecido, na minha opinião. Sei lá, quem viu comenta bastante, então ele é falado por aí. E eu tenho muita vontade de fazer um podcast sobre esse anime. Quem sabe um dia. Quem sabe um dia, mas de forma contínua e constante, não vai sair da gente isso não, o Neto. Muito difícil. Vai ter que procurar outra fonte aí, infelizmente. Mas a gente tem, pelo menos, alguns podcasts sobre anime. Acho que uns 3 animes que eu consigo pensar. Pelo menos. Madoka, que foi mais o anime do que o mangá. Então 4. A gente falou de Perfect Blue, a gente falou de Wolf Children e de Arjuna. Porque fomos obrigados. E ele também diz aqui, ó, sobre o final das leituras de e-mails, minha recomendação é que vocês voltem a falar de coisas fora da curva que fizeram, visitaram, assistiram ou comeram durante a semana. É legal perceber que quem faz um trabalho que a gente admira, na verdade, é gente como a gente. Ok, vamos ver o que vai acontecer nesse final de leitura. Quem sabe? Mas antes disso, só um último comentário sobre o tema do programa, né? Tem isso ainda, que foi o Boys Love Moderno. Eu só recebi um comentário no Twitter, as pessoas meio que fizeram um comentário geral, parece que o programa foi bem apreciado pelas pessoas. Eu pessoalmente, algumas pessoas me falaram que gostaram. Mas no blog, pelo menos, o Antônio Luciano fez um comentário que eu achei interessante, bem grande, na verdade. Eu peguei só aqui alguns trechos. Mas ele diz o seguinte, ó: o máximo que vejo de problema de um estereótipo de características de ativo e de passivo, existem, né, esses estereótipos, mas não são escritos em pedra, né, é tudo bem relativo. Ele acha importante também não cair também no outro estereótipo de gays e de bissexuais, de serem todos versáteis, como ele mesmo não é, nessa exata mesma forma. Ele termina comentando que uma representação objetiva da realidade é impossível, relevante a isso, uma vez que sempre é uma escrita subjetiva de uma pessoa, mesmo fazendo pesquisa, o que conta aí é a qualidade estética de representar essa história em escrita e narrativa de quadrinho. Num aspecto geral, eu acho também meio, sei lá, é meio insano sempre buscar uma representação completa, sabe? Tipo, da realidade e tudo mais. Ainda em muitos BLs que têm o objetivo de serem pornográficos mesmo e tudo mais. A gente comenta, assim, mais no aspecto geral, mas com certeza tem esse paradoxo aí, sabe? De tipo, cair em estereótipo e cair no estereótipo do estereótipo. Sempre é um trabalho difícil, então eu concordo com ele. Se é um trabalho bem feito e não tá sendo excessivamente ofensivo, eu nunca vejo muito problema, não. Eu concordo, mas eu também acho que pode-se estar... No final, o estereótipo vai se tornar... Se ele é feito apenas esse estereótipo, ele se torna um clichê, e a gente sabe que clichê, pra ser bom, precisa ser muito bem feito, então é mais fácil evitar o clichê e tentar fazer uma coisa um pouquinho diferente pra chamar atenção, do que tentar ficar sambando em cima de um clichê e tornar ele não clichê. É um trabalho difícil, eu acho. Sim. São muitas nuances. Ainda mais quando tá cheio de crítico chato feito a gente. E aí, inclusive eu, que nem lugar de fala tenho. Ninguém se importa. Quer saber, ó, no final desse podcast, eu e você e mais duas pessoas, a gente foi em grupo pra PocCon aqui em São Paulo, né? Você achou uma boa experiência? É, pode dar. Eu tenho crítica também. Eu fiquei triste. Primeiro eu fiquei triste com o quão pouco de quadrinho tinha lá. Sim, essa é uma crítica que eu tenho constantemente para as cons nacionais. Até a própria CCXP. Ah, CCXP nem é evento tipo, de quadrinho, não. É, deveria ser. Tanto que o nome é Comic Con. E para todos os efeitos, eu acho que existem. É uma crítica que, enfim, eu já vi essa discussão rolando entre artistas mesmo. Mas eu acho que o foco deveria ser em produtores de quadrinho e não em galera vendendo print. Mas é isso aí, sou eu. Eu preferiria mais galera com quadrinho e menos print. Focom foi um evento de artistas e quadrinistas LGBT que coloquei em São Paulo durante o mês de junho, um dia antes da parada gay, né? Pra quem tá escutando isso muito no futuro. Foi a primeira vez que aconteceu. Foi o primeiro. Uhum. E tipo, tava muito lotado, a fila tava 2 horas de fila pra entrar no negócio e nem tinha tanta coisa pra ver. Eu fiquei feliz, só que, tipo, um evento que ninguém esperava que ia dar muita coisa. Teve esse alcance absurdo, sabe? Uhum. Então, quem sabe ano que vem eles não dão uma estrutura melhor e chamam mais artistas. Eu acho que também, sei lá, não teve... Com mais visões, né? Porque foi uma das críticas das amigas nossas que estavam conosco, que são ambas lésbicas. Uhum. E elas falaram que não tinha nada pra elas, assim. Parecia que só tinha pra gay. Que é uma pauta bem comum de movimentos LGBT sobre como é tudo gay-cêntrico. É uma discussão contínua disso. De pessoas trans, eu lembro só de uma mesa também. Mas eu acho que para a primeira tentativa foi bom sucesso aí. Quem sabe ano que vem eles vão fazer maior. Foi bom como um termômetro, né? O pessoal quer. Então faz, investe, traz bastante gente que o pessoal tá interessado. Maravilha. Pois bem, judeu, recomendação da semana é minha. É só assim, estranho. Boa sorte, tô bem curioso. No podcast dessa semana eu vou recomendar um quadrinho, um mangá, que saiu recentemente no Brasil pela Devir, no recente selo de quadrinhos dele, de mangás deles, chamado Tsuru, que chama Marcha para a Morte, do Shigeru Mizuki. Shigeru Mizuki, ele é o cara famoso por Gegege no Kitaro, e é famoso por ser o mangaka que foi pra guerra, perdeu a mão dominante dele durante a guerra, e voltou. Teve que reaprender a desenhar quadrinhos com a mão não dominante. Uhum. E foi zoado pelo Osamu Tezuka por isso, numa das muitas provas que o Osamu Tezuka era uma péssima pessoa. Eu não sabia desse caso, não. Acho que a gente falou em algum podcast muito antigo, vagamente. Que babaca, né? Enfim, ele é famoso por Gegege no Kitaro, Shigeru Mizuki, mas ele saiu no Brasil. Saiu uma outra obra dele, chamando Nonomba, que eu ainda não li, porque não baixou bem o preço ainda na Amazon. Mas esse Marcha para a Morte algum dia teve promoção e eu comprei. Basicamente é uma história semi-autobiográfica, porque ela fala um pouco sobre a Segunda Guerra. E conta especificamente de uma unidade da infantaria do exército que estava protegendo uma ilha e recebeu a ordem que, ó, vocês têm que ficar aqui e têm que proteger de qualquer jeito, mesmo com a guerra aparentemente caminhando pro final, e a ordem dos líderes ali que estavam tomando conta era que eles tinham que morrer ali. A honra dizia que eles tinham que morrer ali pela nação, lutando, mesmo que aquilo não fizesse nenhum sentido. E basicamente vai ser a história sobre essa unidade, são N personagens, então você não vai lembrar de quase ninguém, você vai lembrar só do carinha de óculos. Todos os outros, eles vão e vão morrendo ao longo do tempo, ou são todos muito parecidos, é difícil você saber quem é quem. Talvez seja meio que intencional, porque é muita gente, e é muita gente que tá lá e não tem passado, não tem presente, eles só estão lá e se conhecem dali, só porque estão ali. E conta a história desse ponto de vista meio que crítico da postura do Japão na guerra, sobre essa postura de honra, de que eles precisavam fazer tudo e dar a própria vida pela nação, sendo que não fazia sentido, sabe, tipo, o que que tinha, em algum momento um dos soldados questiona, mas o que que tem tanto nessa ilha que a gente precisa morrer pra defender, sabe, e é uma ilhazinha, um ponto específico, estratégico, é uma obra bem anti-guerra, é uma postura conhecida do Shigeru Mizuki, que, bom, ele sofreu na guerra, sim, ele voltou com essa postura. E é um mangá que, assim, eu tenho críticas a ele, primeiro que ele é bem antigo, né, 73, então, e foi desenhado pela mão não dominante do Shigeru Mizuki. Na época que ele tava aprendendo ainda, né? Já tava melhor que Gegege no Kitaro. Gegege no Kitaro, okay, tava mais difícil de ver. Mas ainda assim, ele faz enquadramentos bem simples, faz movimentações bem, bem simples também, o próprio character design é bem simples, mas em alguns momentos ele faz uns traços bem duros, bem achurados, pra mostrar algumas cenas de horror de guerra ali. E acho que no final funciona, demora um pouco pra você pegar o feeling, mas no final funciona. Mas eu acho que o importante é a gente ver essa mensagem desse ponto de vista de alguém do Japão que participou da guerra, sem essa visão idealizada de que, ah, o Japão, e a gente lutou até o final, e somos bravos guerreiros, ah, sofremos muito porque tacaram uma bomba na gente, que realmente sofreram, e isso é importante. Não podemos fingir que isso não aconteceu. Mas, e os kamikazes? Não tem kamikazes na história, mas tipo, toda essa adoração do Japão pela glória de eles terem lutado e combatido na guerra até o fim, sendo que às vezes era só idiota, né? Quem, uhum, manda nunca tá morrendo, né? Quem manda os outros morrerem não tá lá na guerra morrendo. E aí é uma crítica a isso. E é bem crua a história, bem direta e bem cruel como é uma guerra, como a guerra deve ser. A impressão gráfica tá ok, não tá, é um mangá um pouco maior do que mangás que a gente tá acostumado, mas é capa mole, tem uma sobrecapa, nada muito além disso. O que faz o preço ser um pouco caro, o preço de capa total. A Defir costuma ser careira mesmo, né? Quem viu quando eles lançaram Saga, que tava caríssimo. Nossa, puta que pariu. Não, até hoje, né? E nunca entra em promoção. E eu adoro Saga, mas não consigo ler. Não tem nada a ver com ela. Às vezes ele entra em promoção na Amazon, então a gente vai sempre deixa o link aí pra ficar de olho. Quando vocês jogarem na wishlist, quando vier uma promoção, eu acho que vale a pena comprar e dar uma lida. Porque é a história do mangá, é a história do Japão e é interessante. Ok, excelente recomendação. Eu tinha visto que isso tinha saído e não me deu muito interesse. É bom saber que é uma boa história. Beleza, então fica essa recomendação: Marcha para a Morte, de Shigeru Mizuki. Até semana que vem, né? Até semana que vem. Frame we strain to see, but rarely do we succeed. Gather up the guns, the boys, they've already gone high up the hills to shoot and try and kill your men. Não sei se a gente coloca esse aviso aqui, porque eu não sei qual dos dois a gente vai fazer. Não, vai ser Vinland Saga. Vai ser Vinland Saga. Mas todo mundo votou em Pluto. Todo mundo votou em Pluto? Não, nem tinha. Quem votou em Pluto foi o Iso e todo o resto foi com o Neutro. Não, vai ser Vinland Saga. Eu já decidi isso agora. Mas eu não sei que capítulos são agora. Mas não, é o arco da Guerra Báltica, né? Quem tá lendo sabe. É isso. Do Mar Báltico, né?